E eu quero começar dizendo o seguinte. Hoje, segunda-feira, 20 de março, nós estamos no meio de duas tensões. As duas tensões são as seguintes, eu acho que talvez vocês concordem comigo. Eu, desde quarta-feira, estou moderadamente otimista, ou talvez moderadamente realista, sendo que o nosso realismo tem um grau de subjetividade muito grande, com as espetaculares manifestações da quarta-feira. Eu fiquei, quer dizer, aqui a Paulista, todos vocês devem ter vindo, a gente, pela primeira vez, depois de quase um ano de golpe, a gente tem a possibilidade de ter uma vitória na disputa da Previdência. A possibilidade é pequena, mas ela existe. Quando a gente não vê mais uma situação de inexorável derrota, a gente percebe que a disputa está reaberta no país. As manifestações reabriram a possibilidade de disputar com o golpismo. E reabriram porque, todos vocês sabem disso, devem ter avaliação semelhante, a única reforma que é concreta para a ampla maioria das pessoas é a de que você vai ficar sem aposentadoria. Você vai ficar sem o seu direito, você vai ficar na miséria. E essa possibilidade não existiu na PEC 55, por ser abstrata, você fala com as pessoas, em 20 anos nós não vamos ter aumento do orçamento, o orçamento vai ficar congelado, isso é abstrato. Bom, a vida está péssima agora, vai ficar péssima daqui a um ano, eu estou preocupado como eu pago a conta de hoje para amanhã. Não estou preocupado com daqui a 20 anos, isso eu vejo depois. A reforma da CLT também tem um grau de abstração muito alto, e a reforma da Previdência é muito concreta. De modo que ela recoloca no Brasil todo, e isso a pauta da Globo nos deixou claro, a Globo não soube contratar o dia 15. Se vocês assistiam Bom Dia Brasil, eles tentavam encontrar, os repórteres iam pautados ao vivo para encontrar aspas em declarações de gente que não conseguiu entrar nas estações do metrô em São Paulo, e, surpreendentemente, pela primeira vez na história, as pessoas entrevistadas, eu não sei quantificar isso empiricamente, apoiavam a greve do metrô. A greve do metrô sempre é um transtorno em qualquer lugar do mundo. Pela primeira vez eu vi as pessoas apoiando. E isso desarmou a pauta dos noticiários, que esperavam que as pessoas falassem que está péssimo mesmo, para ter aquela manchete canalha de que manifestação atrapalha o trânsito, manifestação atrapalha a chegada ao emprego. Ao longo do dia, a Globo não conseguiu tratar e fez uma edição de 2 minutos no Jornal Nacional extremamente decente, que dá um quadro nacional, cidade a cidade, manifestações maciças, fora Temer, contra a reforma da Previdência. Isso deu um respiro. Eu acho que todos vocês devem ter ficado, ufa, conseguimos. Nós tivemos uma segunda manifestação que eu reputo como da mesma linhagem, que foi o ato com o Lula ontem em Monteiro. Eu sou do PSOL e eu falo para vocês, eu não tenho simpatia com o Lula, mas não vou discutir isso com vocês, porque eu vou ser extrema minoria aqui. Mas eu não tenho simpatia com o personagem, mas reconheço no Lula o maior líder popular que a gente já teve. Foi impressionante, foi realmente impressionante. Aquele aluvião de gente. Por que eu acho que são da mesma linhagem? Porque pela primeira vez, em mais de um ano de golpe, gente de fora da nossa bolha, gente de fora do nosso Facebook, gente de fora das nossas relações começou a se mexer. Isso não acontecia, olha, eu acho que desde a campanha, talvez na campanha da Dilma isso tenha acontecido, mas agora isso está maior. Porque não só as pessoas foram às ruas, mas a questão da Previdência entrou na agenda nacional. Quando a gente entra, vocês conhecem talvez a teoria da agenda setting, dos americanos, das Combs e do... Não vou me lembrar agora os dois teóricos, mas é o seguinte, um fato entra na agenda nacional quando ele não só é pauta da imprensa, pauta do Congresso, pauta, mas é pauta do dia a dia, da conversa de botequim, da conversa de marido com mulher, da conversa informal que as pessoas têm. A narrativa da Previdência o governo perdeu. Ele pode ganhar a votação, mas a narrativa ele perde. Ontem foi uma derrota extrema para o governo a presença do Lula, com todo o significado que o Lula tem, com todo o significado que tem em 2018. Essa é a tensão positiva. A tensão negativa é que amanhã a pauta única da Câmara dos Deputados é a votação do projeto da terceirização. Amanhã Não é só a terceirização que está em pauta. Se passar o projeto da terceirização, ele vai para o Senado. Não, já é definitivo, só falta a sanção presidencial. Se passar, não é que só que é o desmonte da CLT, é o desmonte de um acordo de 74 anos, agora em 1º de maio, um acordo democrático da sociedade brasileira, que o Darcy Ribeiro chamava o seguinte, depois da abolição da escravidão, é o fato mais social mais importante da história do Brasil. E, de fato, é o desmonte de um acordo. É muito mais que a Constituição de 88. É um pacto feito por Vargas no bojo de um projeto nacional. Um projeto que tem um marco no primeiro governo Vargas, essa reconstrução nacional, no segundo governo Vargas, e o terceiro marco, eu vou escandalizar vocês, está no governo Geisel, que se completa a construção do Estado Nacional, sendo um governo da ditadura, que é onde se completa a cadeia produtiva nacional, as indústrias de bens de produção, sendo um governo reacionário, isso tudo eu sei, matou com amigos nossos, matou companheiros nossos, mas do ponto de vista do projeto nacional, se estabelece ali, é o terceiro Vargas. Autoritário, então não tenho o que discutir, não estou exaltando o Vargas, estou dizendo como projeto. Esse projeto todo está em desmonte. Por que está em desmonte? Eu vou falar duas coisas. Eu vou falar a natureza do que eu vejo o golpe e por que o projeto do Temer, a longo prazo, não para em pé do ponto de vista liberal. Primeiro, a natureza do golpe. Ele tem uma diferença básica em relação a 64, porque esse é um golpe ultraliberal. O golpe de 64 não foi um golpe liberal, ao contrário. Foi um golpe de fortalecimento do Estado concentrador, autoritário e tal. O golpe de 64 foi um grande acordo, a sua deflagração, entre um setor do capital privado nacional, do capital privado internacional, que era liberal, minoritário em relação às forças efetivas que deram o golpe, que são os militares, que não eram liberais, eram agentes do Estado e eram funcionários de carreiras de Estado, estrito senso. Isso faz uma grande diferença. Eu acho que a gente tem que examinar dessa maneira, sem o aspecto moral do que foi aquilo. O golpe de 64, do ponto de vista político, veio para reorganizar a sociedade brasileira em bases elitistas, concentradoras, de capital e aquilo que a gente sabe, mas veio especialmente para impedir que os atores surgidos na Revolução de 30, que foi a grande entrada das massas na cena política brasileira, e que se organizam ao longo do século XX, mas tem na Revolução de 30 um aspecto essencial, que é a entrada das camadas médias, a entrada da classe operária, com força, que vinha desde o final do século passado, que vinha desde a escravidão e tal, mas para conter essas forças no conflito distributivo, ou seja, para conter essas massas que estavam entrando, que entraram na greve de 17, mas que estavam com força. E, se a gente lembrar, a gente teve três episódios no século XX de ascenso vigoroso das massas populares na cena política. Primeiro é a greve de 17, a qual o nosso companheiro Del Royo está escrevendo um livro que a gente vai lançar, esperamos lançar quando ela fizer 100 anos, no começo de julho agora. É um livro de difusão informativa, tal, porque a gente não pode deixar passar em branco essa data junto com a Revolução Russa. Então, ali foram São Paulo, uma cidade de 600 mil habitantes, ela para por quase um mês e meio, dois meses, para quando os transportes param, é uma greve de massas. E Vitoriosa, que é uma greve por melhores condições de trabalho, por jornada de 8 horas, por descanso, tal, ela consegue se estabilizar e serve como exemplo em várias outras cidades onde se reproduzem mobilizações trabalhistas. A segunda grande entrada se dá no fim do Estado Novo, de 1946 a quase 1960. Em 1946, você tem um ascenso do movimento de massa, é reprimido pelo governo Dutra. A greve de 1953 em São Paulo se espalha, ligas camponesas e tal, e a gente tem essa grande entrada. A terceira foi as diretas já, que eu não vou tocar aqui. Então, 64 veio para conter esse avanço e para conter o pensamento, a consolidação de um pensamento nacional, desenvolvimentista, de construção do Estado, de uma maneira um pouco mais democrática. Mas, no plano econômico, ele vem para resolver um problema que estava insolúvel desde o final dos anos 50, desde a segunda metade dos anos 50, que é um problema intrínseco ao modelo nacional desenvolvimentista e de substituição de importações. Qual era esse problema? É um problema de déficit crônico no balanço de pagamentos. A gente passa a ter, a partir de 1953, 54, quanto mais aumenta a produção industrial de bens de consumo duráveis, e vamos lembrar como é que foi esse desenvolvimento da indústria brasileira. A gente tem um primeiro movimento de construção industrial no Brasil, a partir de 1890 até 1920, que é um processo de substituição de bens de consumo leves. São indústrias têxteis que se instalam aqui no Ipiranga, indústrias de vidro que se instalam ali na região da Moca, do Brás, indústria papeleira de impressão que está ali no Cambuci, está ali um pouco ali no começo do Brás, no Parque Dom Pedro. Essa é a industrialização de São Paulo, é a indústria de bens de baixo valor agregado. E de bens domésticos, panela, marcenaria, coisas muito simples que não têm nenhuma tecnologia. A segunda se dá a partir de 30 e se consolida nos anos 50, que são bens de consumo duráveis. Primeiro, toda a linha branca, geladeira, fogão, esse tipo de coisa. Uma incipiente indústria eletroeletrônica, com a vinda especialmente da Philco aqui para o Brasil, mais tarde a Telefunken, empresas, e algumas empresas pequenas, empresas nacionais. Meu pai foi representante da ABC Rádio e Televisão, que eu não sei se vocês conhecem, da SEMP, de empresas nacionais, da Inelca, que eram empresas nacionais de eletroeletrônico, de rádio a válvula e TV IDA em branco e preto, com aquelas imagens fantasmagóricas, mas ela existiu. E o golpe de 64, e essa indústria, vocês sabem, isso o Celso Furtado nos ensina, quanto mais ela produz, quanto mais ela desenvolve, mais ela demanda importações de bens de consumo duráveis. Ela demandou eletrificação do Estado, demandou estradas, demandou um investimento pesado em infraestrutura, mas ela demanda importações pesadas de máquinas e equipamentos, importações de turbinas hidrelétricas, importações de guindastes, importações, enfim, da base que vem formar a nossa indústria. E você começa a ter, um país exportador de café, basicamente, você começa a ter déficits crônicos no balanço de pagamentos, e esses déficits criam um surto inflacionário, se traduzem num surto inflacionário em 1961, 62, 63, insolúvel dentro do modelo. E o golpe de 64 vem para fazer um corte no modelo, para impor uma reorientação da concentração de capitais, um investimento pesado para a construção do terceiro departamento da indústria, que é a indústria de bens de capital, para resolver o problema de importação de máquinas e equipamentos. Então, o golpe tem esses dois pés: o pé na política, conter o movimento social, conter as reivindicações, reduzir os custos do trabalho para poder dar esse salto, ou seja, você fazer uma política de arroz salarial pesada para que o Brasil possa importar capital para constituir esse terceiro departamento da indústria, ter estabilidade política para atrair investimento externo e fortalecer o Estado nos seus propósitos. E aí a gente chega no golpe de dois projetos dentro do golpe. Um é o projeto do capital privado, liberal, minoritário, e o segundo é o projeto de quem deu o golpe. Esse projeto se combina bem durante 10 anos. O golpe, o primeiro ato econômico de peso do golpe é uma recessão planejada pela dupla do Ministério da Fazenda e do Planejamento, o Otávio Gouveia de Bulhões na Fazenda e o Roberto Campos no Planejamento, que é uma recessão, arroz salarial pesado, 65, 66, num período em que o mundo está numa fase expansiva, e durante 2 anos a gente tem não só o arroxo, mas uma situação em que a classe média, que o apoio da classe média ao regime se reduz substancialmente. Isso se traduz no movimento estudantil, se traduz nos festivais de música popular, em que uma fração da classe média se coloca em oposição ao regime. Preparando o salto adiante. E essa foi uma recessão diferente da que a Dilma planejou, porque a Dilma planejou uma recessão num período de contração da economia mundial. Foi esse o grande erro da Dilma, que nos jogou numa situação sem saída atualmente. Mas eu não vou falar mal da Dilma, não. É só para marcar que eu sou do PSOL. Senão, noblesse oblige. Mas a recessão, ela realinha os preços internos, impõe o arroz salarial, ou seja, padroniza a força de trabalho, o preço da força de trabalho em patamares mais baixos, contém reajustes e reivindicações, tem repressão pesada nas últimas greves do período nacional desenvolvimentista que acontece entre 66 e 68. Osasco, aqui com nossos camaradas Zé Ibrahim, a Manesma em Minas Gerais, enfim. E é uma repressão pesada, eu não vou entrar aqui no período da repressão, que isso vocês sabem melhor do que eu, mas prepara o salto que vem adiante, que é um período de superacumulação com o milagre brasileiro, com o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, que é vocês voltar a expandir, você tem folga no balanço de pagamento, para voltar a expandir a indústria de bens duráveis, você tem investimento externo, a indústria automobilística, os investimentos voltam ao país, os juros estão muito baratos no mercado internacional, e aí o regime faz o seu projeto por excelência, que é o projeto Brasil Grande, de chegar ao ano 2000 como uma potência mundial. O projeto... O verdadeiro projeto da ditadura está no governo Geisel. Quanto mais eu leio o governo Geisel, eu fico impressionado com essas características no terreno econômico. Não estou dizendo aqui que eu me converti a troquei o Lula pelo Geisel, de maneira falei mal do Lula. Não, é que o governo Geisel, eu fui ler, e está na rede para vocês lerem, tem 170 páginas, mas é uma leitura que vocês leem rápido, o segundo PND, eu nunca tinha lido. Eu tinha lido o Lessa, tinha lido o Antônio Barros de Castro, mas eu nunca tinha lido o plano. O plano é impressionante, gente. É impressionante. Porque ele é um plano não só de investimento em determinados setores em que você concentra investimentos, tem investimento intensivo em alta tecnologia. A Embrapa, então, eles entopem a Embrapa de investimento. A ditadura completa o projeto de ter uma universidade federal em cada estado da federação, o CNPq criado no governo Vargas II, eles entopem de dinheiro. Eu fui ler... Se eu falar muito mais do gás, vocês vão falar mal de mim pelas costas depois. Eu fui ler aquele livro, que deve ter encalhado, porque você compra R$10 na estante virtual, aquele depoimento do Geisel no CPDOC da FGV que ele deu em 92. Vale a pena ler, gente. Sério, vale a pena. Porque ele detalha ali o que é o programa industrializante da ditadura. Ele, é claro, ele é um troço assim, ele fala do povo com desprezo, ele fala... A gente lê aquele volume do Gaspari sobre o Geisel, eu fico com aversão. Ele fala, pô, esses nordestinos, ele fala mal do... Mas o Geisel, no programa econômico, ele conta como é que o Reis Veloso, e nisso, numa entrevista do Reis Veloso, que a gente fez numa revista que eu editei no IPEA, Desafios do Desenvolvimento. O Geisel toma posse em março de 74. Em abril, maio, ele encomenda para o Reis Veloso um programa de desenvolvimento. Em agosto, o Reis Veloso, depois de 2 meses de trabalho intenso, apresenta o segundo PND. E o segundo PND tem, onde vai ter investimento intensivo, em infraestrutura, química fina, material bélico, eletroeletrônico, investimento pesado na Vale, investimento pesado na Petrobras, contratos de risco de 75, que eu fui contra, entreguismo e tal, eu não sabia o que era entreguismo até ver isso hoje. E fontes de financiamento, para cada projeto tem fonte de financiamento detalhada, que são financiamentos estatais e internacionais, juros muito baratos, como eu falei. E, incrível, preocupação com o meio ambiente. Isso tem que ser, o meio ambiente tem que estar no centro das preocupações, não pode prejudicar. Investimento criar aqui, no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, a Embraer, que já tinha sido criada no final dos anos 60, você criar um centro de excelência da indústria aeroespacial brasileira. Enfim, e todas as fontes de financiamento. Aí o Reis Veloso apresenta, faz uma longa exposição para o Geisel, e fala, meu presidente, tem um problema. Qual é o problema? O problema é o seguinte, há 2 anos os Estados Unidos romperam a paridade dólar-ouro, o governo Nixon fez isso, isso está gerando uma crise especulativa internacional, o dólar não tem lastro, tem uma tendência ao aumento da taxa de juros internacional, que o nosso endividamento pode entrar num ponto de tensão preocupante, e nós estamos com a crise da OPEP, que contraiu a produção de petróleo, e isso acarretou um aumento de 3 vezes no preço do produto no ano passado, 73. Agora, a gente fazer é um risco imenso. Agora, não fazer é outro risco imenso. O Reis Veloso conta que o Geisel para um pouco e fala, toca o plano. Tem no YouTube se vocês vão lá, Geisel, o segundo PND, tem um pronunciamento que o Geisel faz, eu nunca, não me lembrava disso, não sei se algum de vocês se lembra, que ele faz em dezembro de 75, em cadeia nacional, prestando contas de um ano do segundo PND. É um pronunciamento de 47 minutos, algo impensável nos dias de hoje, é possível porque você está numa ditadura, e ele, com aquela voz super animada do Geisel, com aquele cara de bulldog e tal, ele detalha ponto a ponto, sem PowerPoint, sem nada, o balanço de pagamento, nosso balanço de pagamento está assim, as contas externas estão assadas. Eu imagino que ele estava falando em hieroglifos para o grosso da população, mas é assim, vale a pena dar uma olhada nesse pronunciamento. Bom, o que eu quero dizer com isso tudo? Antes que eu convença vocês que o gás era legal, que eu não acho. Hã? O que eu quero dizer é que o projeto estatizante da criação de 360 e poucas estatais fica claro. E, nessa hora, o empresariado se descola do regime. O nosso companheiro Sebastião Velasco, que não está aqui hoje, é ele quem primeiro levanta isso, o Hélio Gaspari cita, no volume, acho que é A Ditadura Encurralada, ou A Ditadura... que é o terceiro volume, o volume dedicado ao Geisel, que... A campanha liberal no Brasil começou num discurso do Eugênio Goudin, em setembro de 74, na FIRJAN, na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, em que ele conclama o empresariado a lutar... Goudin foi um apoiador golpista de primeira hora. A lutar contra a estatização e o perigo da estatização da economia brasileira, que é tolher a liberdade do empresariado. A partir daí, o Jornal da Tarde, isso aí... vocês se lembram, começa a fazer, logo depois, no começo de 75, aquelas matérias sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do Brasil, o perigo da estatização, o Estadão começa a bater, acaba a censura em 75, o que é muito bom, mas a imprensa começa a vocalizar o empresariado liberal, que eu achava, acho que vocês também, Frantini, Bardella, a ação da Fiesp, que era uma campanha contra a ditadura, a gente se soma a eles na grande frente democrática, que é o MDB. E essa dissensão entre o setor liberal do golpe e o setor estatizante vai se aprofundar na crise da dívida e vai levar a ditadura a pique. Ou seja, a ditadura cai por força de uma campanha democrática nossa, e a gente não percebia, acho eu, liberal do empresariado. O empresariado transitou de se somar ao golpe e se somou conosco naqueles anos. Eu não acho que foi errado, acho que foi correto. Foi correto essa soma que a gente fez. A gente teve algumas situações híbridas, que é o programa do PMDB, do MDB, de 1982, que é a Esperança e Mudança, que eu acho que é o último grande documento do nacional desenvolvimentismo, que é focado ainda no investimento do Estado, na necessidade do Estado ser indutor, planejador do desenvolvimento. Mas aquilo começa a ser... O último espasmo é a Constituição de 88, no qual... os setores desenvolvimentistas, democráticos, a frente democrática, ou seja, nós, o setor onde a gente estava inserido, consegue inserir os direitos sociais, uma série de características da empresa nacional, do BNDES, o BNDES passa a ter a letra S, que é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, fundado em 52, passa a ser social a partir de 88. Você tem uma série de reestruturação no Estado, as carreiras de Estado, concurso público, enfim... E a Constituição começa a ser desconstruída quando Sarney fala que o país ficou inadministrável. E aí o resto todos sabem. Governo Collor, governo Fernando Henrique, o Itamar foi aquele interregno, mas governo Collor e Fernando Henrique são de desconstrução da Constituição, que para no governo Lula. A gente está organizando na Fundação Lauro Campos um livro que deve sair agora no final de maio, que chama 5 mil dias, o Brasil na era do lulismo. É uma tentativa de interpretação de 42 autores, entre eles Hermínia Maricato, Pedro Paulo Zalute Bastos, Reginaldo Nasser, o André Singer, gente muito boa, de examinar o que foram os anos Lula. E são anos, os anos do lulismo são anos contraditórios, mas ele detém, ele para... o processo privatizante em todas as esferas, seja na esfera de direitos do trabalhador, se a gente não teve ganhos em direitos perenes. A gente teve o registro das empregadas domésticas, mas a gente teve a recomposição do Estado, as carreiras de Estado do funcionalismo tiveram reajuste salarial, a montagem das universidades. Era um projeto desenvolvimentista, contraditório. Nós estamos em outra época, não daria, seria impossível ele ter a força que teve nos governos Getúlio e Geisel, até porque o primeiro Getúlio e o governo Geisel eram ditaduras. Então, agora, em período democrático, em período em que o mundo está se ultraliberalizando, nós fizemos um esforço de contenção. Se nós não conseguimos recompor, e é contra isso que o golpe vem, porque esse modelo, eu vi semana passada um artigo do Paulo Gala, eu não sei se vocês viram, professor da Getúlio Vargas, economista do Banco Fator, e aí eu me convenci, eu com todo o meu esquerdismo, que o do Arroio bondosamente chama de radicalismo, todo o meu esquerdismo do PSOL, eu me rendi a uma evidência. A curva dos aumentos reais de salário e a curva de aumento de produtividade, eu não sei se vocês já viram, os reajustes salariais foram bem acima nos anos entre 2004 a 2012, 13, foram acima dos reajustes salariais. O que quer dizer quando a curva de aumento salariais está acima da produtividade? Nós estamos entrando na mais-valia, eles estão retirando menos mais-valia do trabalhador, por isso que eles ficaram babando. Esse gráfico, precisa publicar esse gráfico do Paulo Gala, explica o golpe, mais do que qualquer coisa. O reajuste real do salário mínimo, as categorias que tiveram aumentos reais de salário, isso é inadmissível para o capital numa situação em que... isso aconteceu, inclusive, durante a crise de 2008, 2009, por isso que o Brasil se recupera. E aí o golpe vem com outra característica do 64, que é um golpe de desconstrução, que amanhã tem um ponto nevrálgico, que é a desconstrução da CLT. Se for aprovado, não precisa fazer reforma trabalhista. E o golpe desmonta isso. E aí eu passo para a segunda parte, que é muito mais rápida que a primeira, de por que é que eu acho que o governo Temer, o projeto dele, não é porque a gente acha que ele é inviável porque vai empobrecer o povo, porque ele acha que vai ser inviável porque vai massacrar os camponeses, os velhos, não, é do ponto de vista da construção de um projeto de governo, eu acho que ele é inviável. Eu acho que ele é inviável porque ele aposta em duas frentes para atrair o capital externo. Toda a lógica é de você retomar o fluxo de capital para o Brasil num mundo em contração, num mundo extremamente competitivo. Do ponto de vista do trabalho, isso é evidente o que está se fazendo. Você tem que reduzir ao máximo os custos do trabalho para que você importar capital, capital aqui, investimento direto, em empresas, em fábricas, no setor de serviços, seja vantajoso no Brasil. Qual é a operação? Qual é o problema do aumento de custos na produção brasileira? Nós tivemos, a partir dos anos 90, uma série de elevações de custos que se dão especialmente no setor de energia e de infraestrutura. E você tem um segundo fator, que é a taxa de câmbio, e um terceiro fator, que é o trabalho. Então, o que acontece? Primeiro, você privatizou toda a área de energia e telecomunicações. Os preços de energia, que nos anos 90 eram extremamente baratos e foram um fator para a importação de capital nos anos 40, 50, 60, 70, ou seja, na atração de investimento direto, produtivo, ele não é mais competitivo. Tanto não é, porque os preços de energia aqui explodiram. Tanto isso é fato, que a Fiesp fez há 2 anos e meio atrás um seminário comandado por o assessor de relações internacionais da Fiesp, que é aquele ex-embaixador nos Estados Unidos, no governo Fernando Henrique. Rubens Barbosa é o diretor, eu acho que ele é, eu não sei o cargo, mas de relações internacionais, que é dirigir os investimentos produtivos brasileiros para o Paraguai, no bojo do Mercosul. Esse é o projeto do Mercosul que eles têm. Os custos de produção no Paraguai são a força de trabalho, equivale o custo de força de trabalho 40%, 40% a 50% da força brasileira, os trabalhadores têm 10 dias de férias, o custo de energia é baixíssimo, custos de terreno, instalação são muito baixos, e a Hering de cara instalou 4 fábricas lá, O Paraguai fez agora, em agosto, setembro, a Feira Internacional das Maquilas. Vocês vão lá, Paraguai, digita no Google, Feira das Maquilas. Vocês veem, tem todo um operativo do governo golpista do Paraguai, do Cortes, para atrair maquiladoras para o país. Então, o Paraguai é nosso competidor direto no investimento produtivo agora, porque eles têm custos de produção muito baixos. Vocês também viram na imprensa, duas, três semanas, que um trabalhador brasileiro, o custo hora de um trabalhador brasileiro, está mais baixo que de um trabalhador chinês. E a gente foi bombardeado ao longo dos anos que os ingleses, os chineses, trabalham em condições análogas à escravidão. O que aconteceram foram duas coisas. Primeiro, que desde 2007, no 17º Congresso do Partido Comunista Chinês, a China, antevendo a crise de 2008, 2009, resolve investir pesado no mercado interno, porque a exportação de bens duráveis poderia sofrer solavancos com as instabilidades que começavam a se manifestar ali. Então, tentar um investimento com características endógenas também, com o seu mercado interno. E o impressionante é que eu fui pesquisar isso na Economist, em vários outros indicadores, os salários reais na China, entre 2001 e 2014, há setores em que eles triplicaram. Fui conversar com um amigo meu, economista, eu falei, escuta, eu estou lendo aqui, será que o meu inglês não está legal? Será que eu não estou entendendo? Porque se triplicar em termos reais em 15 anos, é uma coisa brutal, é uma coisa que é inédito. Aí ele leu e falou, não é isso mesmo. Então, eles aumentaram os salários reais de alguns ramos, eles mantêm a moeda desvalorizada, a moeda local desvalorizada, frente ao dólar, para ter competitividade nos produtos. E no Brasil houve erro salarial, houve aumento lá e arroxo aqui. Então nós ficamos, do ponto de vista dos salários, mais competitivos que os chineses. Mas não no ponto de vista de energia e comunicação, porque os nossos preços explodiram em dólar. Então a gente não consegue reduzir o custo de energia, de telecomunicações e de infraestrutura, com a privatização de aeroportos, de portos, de uma série de setores, aí de ferrovias e tal, nós não conseguimos comprimir dois dos três fatores que geram custo de produção. Energia, telecomunicações e infraestrutura. A gente só consegue comprimir salário. Bom, o governo está tentando fazer isso. Desregulamenta salário, vamos arrochar salário, vamos jogar lá embaixo o preço da força de trabalho para atrair capital. Tudo bem, a fórmula pode funcionar. Só que, na outra ponta, na política monetária, o governo tem uma política contraditória com essa. A contradição está no seguinte. A política monetária brasileira é baseada, por conta da inflação, por mais que a gente tenha o tripé macroeconômico, ainda funciona a âncora cambial no controle da inflação. O país precisa atrair uma grande quantidade de dólares, tem reservas cambiais altíssimas para manter a inflação sob controle, e não só isso. Para atrair esses dólares, a gente tem que manter a nossa taxa de juros, como todos sabem, lá em cima, num patamar altíssimo, para atrair capital especulativo, para fazer funcionar a máquina, para que o país continue conseguindo funcionar com déficit no balanço de pagamentos anual da ordem de 150, 170 bilhões de reais, então você precisa, para a bicicleta girar, você precisa estar atraindo capital de maneira imediata, que não vem por investimento direto, e você precisa manter, você acaba mantendo o dólar num patamar elevado. Quando você mantém o dólar no patamar elevado, vocês todos sabem, todas as suas mercadorias no mercado internacional ficam caríssimas em moeda forte. Então, eu estou enxugando gelo, eu estou abaixando os meus custos de produção. Mas, na moeda, esses produtos que vão ser produzidos com salários arrochados vão estar cotados em moeda forte a um valor altíssimo, sem competitividade internacional. Então, ele pode funcionar no mercado interno, se o mercado interno tivesse em expansão. Você reduz os custos, no mercado interno em expansão, você está comprando e vendendo em reais, você aumenta a demanda, você pode aumentar a produção e a indústria funciona. Acontece que o mercado interno está em contração pelo desemprego, pelo arroz salarial, por tudo isso. Então, o que nos resta é o seguinte, é o projeto de criar uma plataforma de exportação. Só que a gente está travado para criar a plataforma de exportação porque a gente tem um dólar num patamar altíssimo, que é o contrário do que a China, é o contrário do que o Vietnã, é o contrário do que Bangladesh. As plataformas de exportação que trabalham com custos de trabalho muito baixos funcionam. Então, esse projeto, ele não é viável no médio prazo. Ele tem, a gente viu aqui o Caged, ó, quinta ou sexta-feira saiu, a gente teve uma criação líquida de 15 mil empregos na indústria. Mas a gente não sabe ainda se isso é uma tendência ou se isso é um espasmo, se isso é sazonal. Quer dizer, a gente precisaria ter pelo menos 3 trimestres para saber se essa elevação do nível de emprego é consistente ou não. Por isso é que eu digo, eles vão criar um constrangimento social brutal no país, sem nenhuma segurança de que esse modelo se sustente no médio prazo por suas contradições internas. Mesmo assim, eles estão investindo muito pesado nas reformas, e eu vou terminar com isso, com esse raciocínio, porque eles têm que aprovar rapidamente todas essas reformas. Quer dizer, a lei trabalhista apressa, por que apressa? Não é só porque eles são autoritários. Na sexta-feira retrasada, o Romero Jucá, nosso popular Caju, a gente já teve Cajus, Paulo César Caju, gente muito melhor que o Caju atual, mas o Jucá, numa entrevista ao Valor, disse o seguinte: a gente tem voto para aprovar o que a gente quiser no Congresso, sem pedir, sem perguntar nada para ninguém. Ele falou isso na lata. E tem. Se propuser, vamos revogar a lei da gravidade, eles aprovam. Mas eles têm um problema, que é o timing com as eleições de 2016. 2018. 40% do Congresso ou mais está na Lava Jato. Perder foro privilegiado, não é um sujeito perder o mandato, influência política, é isso. Perder o foro privilegiado é quase certeza de cana, de cadeia. Então eles têm que correr para que a memória não fique, vão mudar a voto para a lista, algum tipo de coisa, para camuflar o voto, ou fazer essa reforma trabalhista na comissão, sem voto em plenário, porque se demorar demais, além da crise avançar, a situação social, como a gente viu esses dois episódios, quarta e ontem, pode avançar e o tempo corre contra eles. Eles têm um problemão para 2018, que a gente sabe. Eles não têm candidato. Eles não têm ninguém. A possibilidade se aventa o Dória. Se o Dória conseguir, o que eu acho difícil, talvez seja o wishful thinking meu, mas a zeladoria da cidade parece estar se esgotando. A coisa de limpeza, tapar buraco, varrer, cobrir de cinza e tal. Se o Dória for candidato, cria um problemaço no PSDB, porque o Alckmin sai do PSDB. O Bolsonaro, eu não acredito que vá, que tenha fôlego, embora a classe E. Não vamos ignorar, mas... pode ser ilusão minha, mas eu acho que o Bolsonaro não tem... Quem tem fôlego é o Lula. E ou eles caçam o Lula, ou eles impedem, mas como impedir o Lula por conta de 2 pedalinhos, 1 triplex que já se provou que não é dele, quando tem 10 milhões na conta do Aécio, não sei quantos milhões na conta do Jucá. Hã? 50 milhões. 50 milhões. Né? Quando tem o Mula do Yunes, quando tem a briga lá, as delações da Lava Jato continuando, a tentativa de abafar a Lava Jato, ao mesmo tempo a dificuldade por conta da opinião pública. É claro que existe uma tentativa de esvaziamento da Lava Jato, agora que pegou eles, mas... caçar o Lula está se tornando cada vez mais difícil. Pode acontecer, claro que pode, porque a direita, a gente sabe, não tem um comitê central. Né? Você tem um juiz de primeira instância querendo aparecer, ele deixa que eu chuto, como aquele de Brasília semana retrasada, né? Semana passada, o juiz que chamava o Lula de seu Luiz Inácio, grau de instrução, né? Aquele que tentou humilhar o Lula, que deve ser um imbecil de menos de 40 anos, querendo se dar bem. O Reinaldo Azevedo, que o Lula fez barba, cabelo e bigode. O Reinaldo Azevedo está... Não que ele esteja vindo para a direita, apesar dele ter sido libelu no movimento secundarista, na ABC, mas não tem... Brigando com a Joyce Hasselmann, vocês viram o espetáculo lindo, né? Mas existe, dentro dos ideólogos, ou pelo menos dos publicistas dele, um incômodo sério. Nós estamos com problema como a gente não tem há muitas décadas. Mas eles também têm, porque eles ganharam o golpe, estão com o governo aí se desmilinguindo, ao mesmo tempo, como o Lula falou, eu achei o discurso do Lula excelente aqui na Paulista, a agenda é fortíssima. A base social do capital financeiro é tremenda para impor as reformas, para você comprar deputado, para você fazer o que o Jucá fala, aprovamos o que quisermos. Um traço final, eu fiquei impressionado com o discurso do... Eu não sou lulista, repito. Eu sou gestor. O Lula, eu marquei... Eu tenho o costume, quando era jornalista, marcar o tempo de discurso de cada um. Eu marcava os discursos do Chaves, que eu fui muito para a Venezuela, escrevi muito, 1h40. Hã? É, não tinha bateria. Então, sempre marco aqui, vejo a hora. Boto, o do Lula deu 8 minutos e pouco. Pela primeira vez, o Lula não chega lá falando: eu quero agradecer a Wagner que me trouxe aqui, quero agradecer. Não, o Lula não fez prolegômenos, ele foi direto ao ponto. Quem estava lá foi um discurso quase técnico, com números. E o Lula quase não vem no comício, vocês sabem. Falar uma coisa que um companheiro meu me falou, que eu fiquei impressionado. Aí que eu falei, pô. Só para terminar, vai, eu estou terceiro terminar, mas esse é. Foi um discurso muito bom, na ofensiva, político, colocando números, comparando as coisas. O Índio, nosso camarada da Intersindical, que para mim é o melhor dirigente sindical brasileiro, o problema dele é que ele não tem tropa, mas assim, culto, estuda, foi professor de história, dirigente bancário. Convido ele para vir aqui, palhaço, acho que é riquíssimo. O Índio, o ato, eu estava muito preocupado com o ato, porque eu estava desde a tarde, estava aquele negócio. O ato é: fora Temer! Fora Temer! Eu não aguento mais aquele negócio. Companheiros e companheiras, primeiramente, fora Temer! Eu não aguento mais, não dá. A piada uma vez vai legal, duas, mas agora já não. Então, primeiramente, fora Temer! E direta já. Que eu acho, não sei a opinião de vocês, que se a gente conseguir fazer, elaborar um projeto, uma PEC de direta já, colocar no Congresso, com todas as condições favoráveis, e aprovar, a gente consegue conquistar a direta já no segundo semestre de 2019. Acho que é uma... Não dá, agora é 2018. Acho que... E as pessoas foram às ruas por conta da reforma da Previdência. Acho que esse que era o móvel, isso que era o concreto, como eu falei no início. Mas aí o Índio me contando. E aí o Walter Sorrentino, do PCdoB, que discursa, o Índio e o Guilherme Boulos recolocaram o ato, que o ato não é fora termo, não é direta já. O ato é reforma da Previdência, e aí o ato entrou em prumo. E aí o Lula foi direto na reforma da Previdência. Mas o Índio me conta que ele falou, enquanto ele estava falando, o Lula chega no caminhão. Não foi o Boulos. O Boulos estava falando, o Índio falou depois do Boulos. O Boulos estava falando, o Lula chega no caminhão. Aí o Índio falou que olhava assim na frente, aquela massa assim na frente, todo mundo: Lula! A gente quer Lula! É o Guilherme, que é um orador de primeira linha, um cara que prende atenção, que tem o que dizer, não é um Zé Mané que está lá em cima, é o Guilherme Boulos, acho que é a nossa principal liderança popular, popular de revelação atualmente. Enquanto ele falava, o pessoal: Lula, Lula! O Índio começou a falar, o Índio me falou assim: pô, eu não sabia o que fazer, porque eu falava, falei, eu resolvi não olhar para baixo, eu olhava para algum ponto cego no horizonte, para não ver que todo mundo queria o Lula. E a hora que chega o Lula, tirando uns rojões que a molecada ficou soltando lá, aquele silêncio. Então, eu fiquei impressionado. E eu acho que, por isso, é cada vez mais difícil caçar. Vão caçar, porque pode existir um tonto de primeira instância que fala que vai contar para a mamãe que ele caçou o Lula, mas vai ser uma aventura isso. Vai ser uma aventura. Eu encerro por aqui. Novamente, eu peço desculpa pelo atraso e por talvez ter me estendido mais do que o tempo que eu prometi. Obrigado. Aplausos.